260-288, passaria 2262. Controle de Salvador, 35489, transfere. 35489, contato radar, saída Gole, subiu 200 no perfil agora. 200, saída Gole, Eval, 5489. Copiou a torre que fez avaliar e manter. Guardar mais uma posição. Sim, sobra também. Você já está pronto ou me chama pronto? É pronto, pronto. Já fiz a zero. Então, eu posso estar pronto para decolar. 1805. Porta 930. Para o tanque com 182 a bordo, até no Salvador, até no 63 horas. 140 graus, 109. Aqui é Corona 0, 2, 3, 0, 5. Gente, para a direita, para a direita, 0, 0, 2, 1, 6, 12, hein? Vamos lá, 9, 4. 489, a possibilidade de voar direto da presente Eval? Autorizado direto Eval, trip 5489. Pensamento para o táxi. 600, pela 2141, com 3 horas de autonomia, ou seja, Maceió, faz isso. 3 horas de autonomia, tudo bom? No Gol 600? POB de 141 e 3 horas de autonomia, Maceió, alternado. Gol no 600, autorizado, táxi a passe, chilete alfa, ponte para dona 0, torre 1 no 8, com 6 dúzias, que liga 1013. Táxi, chilete alfa, ponte espera 2262 de grato, Gol no 600. O Bono 394, aguarda a companhia Taxi Serra da Guarda, pode estar lá, livre, puxa. Okay. Bono 394, solo. Solo 394. Vai aguardar a companhia Taxi Serra da Guarda, pode estar autorizado, puxa, reportado. Ok, então, mantenha a posição aguardando o tráfego da companhia na retaguarda. Alterna 333, chame Recife na 25, Uno, alterna 13325. 12, Uno 3325, Uno 333. Tudo igual ao Uno 7, controle 1 no 98. 983805. Quase que ela está ligada no 0, vento no 1, 0 graus, no 2, 1. A autorizado a decolar, direção 041, mal autorizado. Dá 340 da EO Leda BDF. Ok, 340 da EO Leda BDF, dá 3205. Delta 3205. Autoridade da Delta 3205. Gente, tá por Delta 3205. 0 bom. Close 18, controle 1 no 9, 6, 9, 8, 1, 9, 4. Gol 1924, contato radar, gol 350, Pucazumbi. 350, gol 1924. Controle 6305, está acertando menos de 15 minutos para ele estar com os cômodos. Channel 6305, autorizado de desvio, pode desviar na Cruz Pelo. Desvio Pelo, perfeito. 2 por 2. Índia Juliette, decolagem autorizado no 7, o vento no 20 graus, 109. Vai funcionar contato, então 361. November 758, Delta Whisky, qual que é dentro? November 758 Delta Whisky, qual que é dentro? November 55 Delta Whisky, flying heavy pelo position, maintain 3000 feet, QNH 1013. November 00, decolado 21, controle 119, decimal 8. 198, 600. Chanel 6315, desce para 2000 pés, ajuste na 013. 2000 na 013, 6315. Controle, boa tarde, gol no 600. Gol no 600, contato radar, gol 370, saída Pucas e Par. 370, Pucas e Par, gol no 600. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. Papatango, Vitorinho de Juliette, mantenha as 5 condições visuais, axé. Corredor visual, o número do PS é dele. Confirma. Xenem 142, boa tarde, Recife 350, autorizado. Via Peruísque 58, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, acena 55 no meio. Correto, porta push. O Oxana 6142. Tá 3805? 3805, prossiga. Após Israel, pode voar direto de Deve? Mantenha a saída com a coordenação com Recife, tá 3805. Obrigado. 3-0 de Polaris, só nós 0, vamos 3 na fase. Confirm you are going to do ILS for approach. Confirm runway 17 visual or ILS for approach on runway 10. November 755 Delta Whiskey, descend to correction, maintain 1,000 feet, KNH 1012, fly head direct to heading 260, November 755 Delta Whiskey. Voo 600 está presente, voo direto, se par. Direto, se par, voo 600. Azul 41, nomeia, condiciona identificação via Maris para nível de voo 050. Via Maris 050, 41. 63, 15, interceptando o localizador que está no zero. Chanel 6315, completa aproximação, torre 1186. É bom trabalho, né? Obrigado. 314, close 25, controle 1, no 9, decimal 8. 9, 8, obrigado, bom dia. Final da 1-0. Decolou. Voo na 394, contato radar, voo 360, saída da EL, Leda, BDF. Da EL, Leda, BDF, voo 394, extensão nível 360. Voo na 924, chame Recife, 12545, alterne 2085. 12545, 2085, voo 924, volta. Atinge, mantém, 2500 pés, Vitorinho de Juliette. Ciente, Vitorinho de Juliette. 3144, autorizado, inspeccionar, reportar-se. Autorizado, chamarelo, 3144. 805, chame Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, tan 35, 3835. Torre, boa tarde, Xanero 6305. Xanero 6305, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Salvador, está 3661. 3661, mantenha a ponte fora da 0. Sim. 6315, pouso autorizado no 0, 30 graus no 09. 7, livre pouso no 0, Xanero 6315. Índia, Mike Alfa, Morro de São Paulo. 1.000 pés, está autorizado, agora pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0144. Está cruzando agora 160, gol 1600. Gol 1600, chame Recife, 2545, alter 2085. 2545, 2085, obrigado. Direcionar, confirmando o pato que se encontra, chama a torre 1862 para o táxi, Índia Mike Alfa. base, chame Recife, 260, Terra 1288. 260-228-549. Posição é a 14, remoto 14, confirmação papá, autorização Galeão, nível 3, né? 3193, só um minuto, cobre. Guardarão. 3193, pode confirmar se foi feito o mandariá? Só um minuto que eu vou confirmar com a companhia. Tem uma DLA aqui, tá pronto, copo? Proceda, senhor. 360 Galeão, tô autorizado. Via Upper November 857, segura, peso Luno 6, Groove, peso Luno 4. Decola a pista no 0, curva direita, Ceres da El Leda, após voa Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5423. Janta direita, 1219, 315. 360, via Opa, November 857, seguro, Opa Zulu no meia, Grupo, Opa Zulu no 4, decolando da 10, curva direita, Bidev Leda, aciona 5423, controle, 7983, apenas a saída, saída Tael, após da voa Leda, após voa Bidev, reporta para o inspeccionado 3193. Cliente da El Leda, após voa direto Bidev, confirma? Afirma. Entra 3193. Solo, Xanero 6315, livrando 6-4. Voo 754, autorizado, inspeccionar, reportar. Reportar o voo 715. Xanero 315, livre táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6315. A temperatura no momento para dar o 6-0, confirmando. Obrigado, 6-0. Solo Altan 3144 para o táxi. 1-2-3 a bordo, 5 horas e 5, altera Recife. 3144 autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponte esperadão no 0, torre 118, só 612, que nem a 1012. 1012, ajuste, bate Juliette Alfa, ponte espera 18-6, 3144. Uma 2, tá 3, minha 1. Minha 1 sobe 140, voa direto coral. Direto coral, 140, já. Confirmando, já tá iniciando, puxa. O 394, chama agora Recife, 25, decimal 1. 25, confesso Recife, bom, 394, boa tarde. Boa tarde. Azul 41 no meio após ITAP, desceu 2013, autorizado ele. 2000 após ITAP, autorizado ele, azul 41 no meio. 775 Delta Whisk left has in 235. Alô, Salvador, Oceano 6213, informação Quebec, 320 Galeão. O Oceano 6315 vai prosseguir taxiamento via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, 03, Oceano 6315. O Oceano 6213 aguarda para a cópia. Vamos para a cópia. Só um minuto, vai aguardar, tem que confirmar com a coordenação do Centro Recife. Pode, vamos aguardar. Gol 9754 após a Avianca, táxi à sua frente, pro 03, tá livre, táxi à direita, ponte espera da 10, torre 118, sua meia dúzia, que negar 1012. Obrigado. Oxê na 6213, pronto, cópia. Firmo. 360 Galeão, tá autorizado, decola a pista no zero, curva direita. Saída da El, após da El voa Leda, após voa Bidev. Intercepta Upper, prossegue na Upper, 9857, segura o Pesulu no meio. Groof, o Pesulu no 4. Controle 119.8, aciona 5520. Autorizado 360 Galeão, decola da 10, curva direita, da El Lenta, Leda Bidev, Bidev 9857, segura o Pesulu no meio, Groof, o Pesulu no 4. Tá correto, reporta para o push. É 2 ou 3. Índia, Mike Alpha, prossiga. 4, Nicolau 36, Fontoni 1, 98. 198, obrigado. Salvador, boa tarde, boa noite, 754, pronto, quanto era da 1-0? 754, ali mantém. Ali mantém, boa noite, 754. Boa tarde, Salvador, boa tarde, então 3144, passo a 1510. Number 775 Delta Whiskey, do you see the airdrome? Hey Delta Whiskey, we can just fly direct to the airdrome. Okay, clear to fly to airdrome and contact tower 186, November 755 Delta Whiskey. Delta Whiskey, direct to airdrome. Azul 416, estabilizado para 118.62. 118.62, obrigado. Saudão, tá 3144. Sobe 370, saída Momo, 3144. 370 Momo, 3144. Azul 416, agora X, você tá livre. Guarda o nome. Proton 3144. Autorizado direto ao álbum, 3144. Seu álbum, muito obrigado, 3144. 3661 no sobe 180. Romeu Juliette. Frequência livre, livre descida. Azul 41 no meio, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 109. Tem livre pouso na 10, azul 41, 1 no meio. Gol 754, gol 238, controle 1 no 98. Controle 198, gol 1754. Exato, se porta na papá. Controle de Salvador, é o gol 954. 55 Delta Whisky, gol 118.6. 118, ok, thank you. November 758 Delta Whisky. November 755 Delta Whisky, continue approach, wait for landing clearance, runway 17. Wait for landing clearance, Delta Whisky. Alfa ingresso, 1735, a porta pronta. Para Salvador, Mike Meu, não chama agora o centro Recife no 251. Que alfa tem condições de olhar e decolar a temporada? É o decolagem autorizado, 17, ventou no 40 graus, 109. Aguardo. Tango meu, Charlie Whisky. Porto Seguro, Aprocópio. Tem apenas um passo, escuta que se decola. 755 Delta Whisky, clear to land, runway 17, wind 130 degrees, 1 to north. Clear to land, runway 17, 8 Delta Whisky. West of Frota Bar, controle 119.8, aciona 0264. Jamaica, você falou 42, controle 119.8. 1098, Mike Alpha. 3044. 1-1-8, só meia dúzia, Romeu, Charlie, X-Way. Olá, Salvador, boa tarde, o Azul 4-1-1-6, livre francês, fica na foto. Azul 4-1-1-6, livre táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, muito grato. 10, é porta passando o farol da barra.